Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio e meu pesadelo recorrente da infância eram prédios caindo. Boa noite, criaturas, aqui é o Sr. K. Um conselho a todos: compre na alta, venda na baixa, perca sempre. Aqui é o Tucano e a orca não é uma baleia, a orca é um golfinhão. E aqui é o Guga e eu quero que a raça humana vá pro inferno. Todos nós. Aqui é o Azaghal e na minha concepção não existe futuro pós-apocalíptico porque um cometão destrói tudo antes. Ué, mas e aí o que sobrar depois é pós-apocalíptico? Cara, um cometão, na minha concepção é Júpiter. Júpiter não é um cometão, cara. Não, peraí. Se Júpiter seria um cometa batendo na Terra, então acho que seria mais o inverso, né? Pois é. Um cometa batendo em Júpiter. Exatamente. Ah, muito bem. O Nerdcast da semana é sobre um assunto que todos nós que vivemos na década de 80 gostamos muito, que são filmes pós-apocalípticos. Exatamente. O que acontece depois do grande holocausto mundial? Né? Nós, na década de 80, vivíamos esse medo. Azaghal, principalmente, quando tocava a música do Plantão, ele já imaginava, né? Ah, é. O cogumelo. Era o desespero, cara. Porque nunca era boa notícia, é sempre medo. Nunca era. Quando toca essa música, eu sempre acho que acharam o corpo do Ulisses Guimarães. O Azaghal sempre achava que a imagem que ele ia ver depois da vinheta do Plantão era o cogumelo subindo no céu, sabe? É, eu achava, cara. Pois é, não, na década de 80 foi o ápice do medo da guerra nuclear, né? Que existiu desde o início da Guerra Fria. Medo não define. Medo eu tenho de atravessar a rua. Medo é maluca e barata, ai, que nem o tio da... Eu tinha um cagaço absurdo. Cara, chorar à noite agarrado no travesseiro pensando, meu Deus, meu Deus, fica careca. De bombas não caiu, adiantou nada, né? Careca. Pois é. Porra nenhuma. Ah, depois dessa, vamos pros e-mails logo pra canelada. Canelada. Canelada. Muito bem, e-mails, sim. Recados. Sim, antes dos recados da paróquia, não votem na gente no Bloggers Choice Awards, nós não estamos mais concorrendo. Você não quer mais? Não quero. Teve até um cara que mandou um e-mail pra lá e perguntando por que a gente tinha, eles responderam, mas whatever. Você sabe por quê? Porque você não marcou que a gente não era inglês. Cara, eu não marquei, sabe por quê? Porque o meu podcast não é simplesmente um blog de língua estrangeira. Nós somos um podcast, o melhor do que tá na frente. Pois é, mas aí você viu o que aconteceu. Whatever. Vamos lá. Jô Soares, entrem, mandem um e-mail pré-escrito ou escrevam seu próprio e-mail, encham a caixa do gordo, yes, como ele se autodenomina, de e-mails. Mais alguma coisa? Por enquanto tá tudo bem. Essa semana, minhas vozes, tem? Tem, vamos ouvi-los. Escutei várias durante um mês. Consegui escutar os 64 Nerdcasts. E agora eu tenho uma colocação. Primeiro de tudo, como vocês nerds não sabem quem é a portuguesa? Como assim vocês são nerds e não pegam as pistas? Segundo, muito bom o Nerdcast sobre TV Inteligente 30, mas o que o Blue Hand falou, pelo amor de Deus? E eu sou feminista e adoro o Nerdcast. Muito obrigada e por enquanto é só isso. Obrigada. E aí, galera do Jovem Nerd, aqui é o Colateral. Eu quero agradecer vocês porque o Nerdcast tem sido muito bom. Todos eles têm se superado e... pra dizer pra vocês que eu sou um fãzão de vocês e que sem o Nerdcast a sexta-feira não é mais igual. Bem, eu passei aqui só pra falar que os Nerdcasts têm sido sempre melhores, melhorando. E pra dar uma sugestão aí do Nerdcast sobre ditados populares, principalmente os idiotas. Porque tem uns que, pelo amor de Deus, Bom, é só isso mesmo, só pra falar pra vocês. Um abração, valeu, até mais. Bem, esses são nossos ouvintes. Uma voz mais bonita que a outra. A gente tá bem também nessa The Boys, né? Vamos agora então para os e-mails de texto. Ângelos Domini, Curitiba, Paraná. Aê, camaradas do Jovem Nerd. Fico sempre satisfeito em ouvir a versão nerd mais engraçada dos fatos históricos do Nerdcast. Porém, esse já é o segundo em que o dogma da infalibilidade do Blue Hand é colocado à prova. Esse é o nosso ouvinte, professor de história também. Ah, ele é professor de história? Primeiro, o Papa Alexandre VII, que era espanhol, diga-se, um grande filho da mãe e um marido da filha, realmente sacaneou legal com Portugal traçar a linha imaginária no mapa. Mas não foi o Tratado de Tordesilhas. Esse, estabelecido diretamente entre os dois países, sem o dedo do Papa. E sim, a Bula Intercoetera. Coetera. Isso, de 1493. Ok, isso aí, é. Correção, canelada nossa. Aliás, outros nerds mandaram e-mail dizendo que eu canelei dizendo que o Portugal ficava só com o cotoco do Brasil. Na verdade, uhum. Portugal ficava com o cotoco do Brasil e com a costa africana toda que estava, né, do outro lado, do lado dele do tratado. O tratado ia até lá, a África. Sim. E eu esqueci de mencionar isso. Vamos lá. Segundo, como assim a Inglaterra vira protestante em 1504? O reformado inglês Henrique VIII somente assumiu o trono em 1509, quando recebeu do Papa o título de defensor da igreja, e só ia quebrar o pau com a igreja em 1532, com um ato de supremacia. Ou seja, em 1493, o ano da divisão do mundo pelo papado, a ONU que mata, a Inglaterra não engoliu muito bem, mas teve que aceitar. E não, na verdade, rolou uma confusão aí de datas quando eu já estava falando... Ainda no passado, o Blue Hand já tá falando... Eu acho que, assim, não foi erro. A gente tava meio confuso nas datas quando a gente mencionou. Não foi erro, cara. O Blue Hand não erra. Vai lá. As máquinas não erram. Douglas Sasquatch, 28 anos, Vitória, Espírito Santo. Olá, nerdalhada, eu sou o Sasquatch e o Barbosa é o único pirata dos filmes que realmente me convence como pirata. Curti muito esse último Nerdcast, como sempre. Depois da estreia do Piratas do Caribe, alguns anos atrás, me empolguei tanto que mestrei uma campanha de GURPS Piratas. Foi tudo totalmente inventado por mim e foi bem legal. Whatever. Pequena canelada, os navios de Colombo são Pinta, Ninha e Santa Maria. O Ninha se pronuncia Ninha. Errinhos comuns entre os brasileiros sem muita intimidade com o castelhano. É, falar Nina... Sempre fui bem fascinado por pirataria e hoje, trabalhando no ramo de navegação, tenho contato com algumas histórias de pirataria moderna em alto mar através dos papos com os capitães de navios mercantes. Aí, Jovem Nerd. Uhum. Normalmente, esses caras utilizam barcos rápidos e potentes, com artilharia pesada montada em suporte na estrutura para intimidar. E principalmente tentar parar um navio que facilmente pode chegar a ter 50 mil toneladas. Claro que depende do tipo de navio, agora. Para penetrar essa couraça toda, os piratas modernos usam metralhadoras que mais parecem baterias antiaéreas. .50, M16, AK-47 e até, pasmens, RPGs. Caraca, eu fico imaginando isso. Piratas modernos jogando livro de RPG e navios cagueiros de 50 toneladas. RPG. É o Rocket Propel Grenade. Isso mesmo, lançadores de granada, jovem nerd. Na maior parte dos casos, os disparos são feitos contra a casaria do navio, que é aquele T gigante, a ponte, né? Uhum. Onde ficam as acomodações e a ponte de comando. O mais normal de acontecer são ataques rápidos feitos durante a estadia do navio nos roads. Aí whatever, né? É, ele fala que quando o navio fica esperando surgir uma vaga no porto, o nego chega, ataca rápido e sai fora, rouba 350 laptops, essas paradas, né? Aí ele mandou um comunicação, uma né? Comunicação, né? Um relatório de um navio cargueiro que foi alvejado por metralhadora e mísseis. Mandou com foto e tal, só que o navio ficou fazendo zigue-zague e não deixaram os piratas entrarem. Muito bom, hein? Muito bom. Parabéns, Capitão Kidd. Muito bom. Regis, 18 anos, carioca da Baixada, exilado em Fortaleza. Muito bom o filme Warriors. Depois de ouvir o Nerdcast que citava sobre o filme, fiquei muito curioso sobre ele. É, um bom tempo depois, eu estava na locadora quando avisto diante o nome Warriors. Saí correndo insanamente, agarrei o filme. Depois de tamanha exaltação, voei com meu carro para casa e assisti. O filme realmente, conforme dito por vocês, é excelente. O DVD realmente existe, tendo sido relançado pela Paramount. Obrigado, Jovem Nerd Azaghal, pela excelente dica de filme. Mas, cara, a gente não dá dica de filme errado, cara. Isso é claro. É, a gente fala de um filme aqui, pode ver. Pode comprar pode submarino, comprar. De preferência. E antes que eu me esqueça, nunca mais deixa a portuguesa fazer o um Nerdcast sozinha. Ela é super engraçada, mas sozinha não dá. Sozinha? Não entendi isso. Esse deve ser o Nerdcast pirata. O Blue Hand merece um prêmio. Como sempre, excelente. O Azaghal manda bem pra caralho. Valeu pela excelente ideia, Jovem Nerd. Ananias, o anão. What the fuck, né? Conheci o Nerdcast por acaso, xeretando no Google. Comecei pelo último, 64 sobre piratas, e agora estou ouvindo todos de trás para frente. E antes que faça alguma piadinha, estou falando na ordem cronológica. Se ele ouvir de trás para frente, ele não vai aproveitar os e-mails, né? Ele, porque os e-mails... É verdade, cara. Eu acho que você deveria vir do 4 em diante, que é o que eu começo participando. Uhum. Estou de férias e vocês estão deixando minhas madrugadas muito mais divertidas, Jovem Nerd. Olha só o azar. Agora que eu finalmente coloquei Net Banda Larga, aqui em casa estou de férias e whatever. Chega, isso não tem sentido nenhum. Ouvindo o Nerdcast 59, mijando de tanto rir, percebi que vocês não falaram sobre a grande enigma do Caverna do Dragão. Por favor, vamos nos preparar para tocar uma bela canelada. O Vingador... tem asas, mas não voa. Já o seu cavalo voa sem ter asas. Você lembra que a gente falou isso no Nerdcast, Jovem Nerd? A gente falou. Então, meu amigo, toma uma canelada bonita. Ah, muito bom, cara. Vida longa e próspera pra você também. Vamos lá. Wilson, 24 anos, Guarulhos, São Paulo. Como é que vai a obra no aeroporto aí? Aê, cara, já escrevi algumas vezes e novamente o faço, pois o Nerdcast sobre piratas foi do cacete. Eu sabia poucas coisas sobre piratas e esse programa foi fodástico. Falta realmente um filme sobre os verdadeiros piratas. Puta merda, o que foi aquelas histórias que vocês contaram? Rodou um filme na minha cabeça, totalmente motherfucker. Mas beleza, continuei arrebentando com o programa e o Nerdcast sobre mitologia grega ia ser foda, hein? Verdade? Tá aí um tema que acho que ia render um baita programa. Aí, Azaghal, onde diabos se meteram os piratas? Porque aquilo não são piratas, são marinheiros revoltados. Chame o Capitão Gancho. O que ele quis dizer com isso? Eu também não sei. O que eu sei é o seguinte, Jovem Nerd, você tem uma música romântica aí? Por quê? Foi a música romântica. Vocês que têm namorados ou namoradas, aproveitem a oportunidade e comprem através do link do Submarino um presente para o seu amado. Prove o seu amor através do link do Submarino do Jovem Nerd. Meu Deus, plim plim, né, cara? Esses foram nossos e-mails, e vocês ficam de deboche, mas há 6 anos atrás, tava todo mundo com o rabo apertado, vendo as torres caírem, mano. Oh. O Fred parecia aquele urso do desenho do Pica-Pau, que corre e a cintura vai pro lado e a cabeça pro outro. O meu medo começou mesmo, eu tava chocado, né, e tal. O meu medo começou quando veio a notícia do Pentágono. Os dois aviões acertaram, choque total. Você tenta assimilar, caralho, aconteceu um ataque terrorista e tal. Quando veio a notícia que um avião acertou o Pentágono, eu falei, fudeu, começou, é agora. Tá, onde é a garagem? Vamos pra garagem, galera. Destruiu uma torre, meu Deus, destruiu uma torre, caralho. Eu falei isso em abril. pum, destruiu outra torre. Aí realmente, eu fiquei correndo pra lá e pra cá que nem um maluco. Quando falaram, ah, caiu um avião no Pentágono, aí eu pessoalmente falei, pronto, agora fizeram o negócio direito. Não, e qual foi a reação de vocês quando vocês descobriram que não caiu nada no Pentágono? Mas como não caiu, cara? Não, isso é pra outro Nerdcast, isso é pra outro Nerdcast. Uma morte o holocausto nuclear é um dos principais fatores que levam a um futuro horrível pós-apocalíptico. Exatamente. Não, esse termo pós-apocalíptico, pra mim, na minha concepção, tá errado. Por porque quê? Apocalipse significa revelação. Seria pós-holocáustico, sei lá, pós... Não, revelação, olha, vocês estão na merda. É uma puta revelação, cara. Como é que é o nome daquela parada que os protestantes acreditam que vai haver, que as pessoas boas vão sumir, desaparecer, deixar as roupas? Arrebatamento. Arrebatamento, então. O arrebatamento é a revelação, ou seja, depois é o futuro pós-apocalíptico. Quem ficar aqui tá fudido. Não rolou isso nos Simpsons? Rolou, e foi ver um filme, então, que aconteceu o arrebatamento. É. Ficou um monge budista. Meu Deus, eu pensei que qualquer religião era certa, alguma coisa assim. Desde os anos 50 tinha, mas a quantidade maior produzida realmente foi na década de 80, que a gente teve muito filme bom aí produzido. Claro, aí estava todo mundo se cagando. Exatamente. Só se pensava nisso, bicho. De todos esses que pregam, né, o extermínio nuclear, o que mais me dava cagaço e agonia e desespero era o Day After. Ah, o Day After. Olha os cabelos. Não, olha para trás. De cair os cabelos, né, cara? O Day After é aquele isso? Que ia aparecer a bomba e ia aparecer o esqueletinho da pessoa durante um segundo e aí... Isso mesmo. Os cavalinhos ficavam loucos correndo, aí desapareciam. Esse era sinistro, cara. E a cebola no final? A cebola que era. Eu não lembro mais como é que era. O cara chega na cidade dele e tá tudo devastado, um monte de escombros. Aí o cara vê os escombros da casa dele, tem uma família se aquecendo na lareira, que foi a única coisa que sobrou na casa. Uhum. E aí ele chega maluco, já sem dente, sem cabelo, saia da minha casa! Começa a jogar pedra nos caras. E aí um dos caras que tá lá levanta e pergunta, ah, isso aqui é uma cebola? E os caras se abraçam e cai a orelha de um deles. É horrível, cara. Que e a cebola? Horrível. O cara não gostava de cebola? Acho que comeu a cebola. Ai, acho que não, né? Pra ficar pior, o cara não gostava. O cara tinha alergia. Mas conta aí rapidinho, o filme é assim, estoura a bomba no início, do nada, não precisa explicar nada. Como é que é? Não lembro. O filme é muito mais assustador que isso. É tipo aquelas notícias de jornal, né? Olha, cidadão dos Estados Unidos, agora gostaria de dizer a vocês que a pica está entrando, aquelas coisas. Né? Aí tem a presidente, realmente, o negócio vai ficar ruim. Não sei não, acho que vai dar merda. Não olhem para a janela que os mísseis estão subindo. Tá logo. Tome. Mas é um dia normal, sacou? Uhum. Só que pré-guerra, aquelas tensões, década de 80. Não é um dia normal, cara. A televisão fica com aquela maldita imagem estática. Sim. Putz, parou a tribo. Isso é um cagaço, cara. Sim, mas o dia tá normal, todo mundo tá fazendo as coisas normais. Uhum. Nada demais, uhum. Mundo normal. Uhum. Aí o Kansas inteiro sobe, porque o Kansas, na verdade, foi construído em cima de uma grande ogiva nuclear. E aí baba, né? Uhum. Baba. Meia hora pra ir, meia hora pra voltar, ninguém sabe quem começou, não dá tempo de correr, já era. Começa a evaporar tudo. Então aí a maior parte do filme são as pessoas tentando sobreviver depois do acontecido. É, exato. Cara, mas ó, essa molecadinha emo, essa juventude emo de hoje em dia, meu Deus. Eles não têm noção do que foi viver nos anos 80. Cada fantástico era uma agonia. Era sacanagem, cara. Os Estados Unidos e a Rússia têm o poder de destruir o mundo inteiro 185 vezes. Exatamente. Caralho, velho. Que absurdo. Sempre tinha essa matéria. Mas a gente também não viveu na época assim que rolou a crise mais sinistra mesmo, que foi a crise dos mísseis cubanos, né? Tem um filme muito bom, né? Que é sobre essa. Tem um filme bom do Kevin Costner. Pode ser um. É, exatamente. Por isso que eu fiz questão de... Esse filme vale a pena ser visto. Os 13 dias que abalaram o mundo sobre a crise dos mísseis cubanos da década de 60. A crise dos mísseis foi em outubro de 62. Quando o mundo inteiro pegou o... E ficou segurando muito forte, sabe? Durante 13 dias, cara. Não foi bom ali, não. Os americanos descobriram que tinham mísseis nucleares de curto alcance em Cuba, fotografando, e aí começou uma crise internacional, os Estados Unidos queriam invadir Cuba, queriam tirar o Fidel, e né, o Fidel mandou cartas pra União Soviética falando, vamos atirar, esse cara, sabe? É sério, cara? O Nikita disse que depois que ele, cara, achou o Fidel meio maluco, sabe? Porque o Fidel tava mandando, vamos atirar, botando uma pilha, sabe? E o Kennedy que segurou a barra diplomática. O Kennedy fez exatamente o oposto que o Bush fez hoje em dia. Ele segurou a barra toda na diplomacia e conseguiu resolver a crise na diplomacia. Os militares estavam loucos pra invadir Cuba, fazer acontecer, etc. E ele não deixou. O nego andava na rua com aquela camisetinha, né, escrito Cuba lança, lança Cuba, quero ver Cuba lançar. Exatamente. Daí veio a marchinha, né, cara? Depois que passou, né, o Kennedy foi pra TV pra falar sobre a verdadeira gravidade da situação, né? E a galera, meu irmão, todo mundo pegou o pai e começou a cavar, velho. Aquele jardinzinho do churrasco, sabe? Churrasco de salsicha, sacou? Exatamente. Cavaram com o jardim, cara. Virou tudo abrigo antiatômico. É, foi o mais próximo que a gente chegou realmente do Holocausto Nuclear. Foi aí. Eu vi um documentário, Discovery Channel, sobre documentários que a gente nunca vai saber se tem fundamento ou não. Controladores americanos teriam visto mísseis na tela provenientes da Rússia. Aí ficou aquela, tem míssil, não tem míssil, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, tem, tem. Vou apertar. Aí alguém falou, para com essa porra. É um mosquito. Para. Se tiver, vai morrer todo mundo, a gente pode esperar mais 5 minutos. E os mísseis fizeram, sumiram. Era um erro no radar. Era o War Game. Porque eles falaram com um cara que foi o cara que fez a decisão de, não, espera. O mundo ficou na mão desses caras, desse cara, dessa pessoa. Cara, eu vou te dizer, tem um pago gigante. Quem? O cara tem muito culhão. Não tem? Ele ficou sentado 3 dias na cadeira, porque certamente o cara fez um jeito que ele travou na cadeira. Planeta dos Macacos é... Planeta dos Macacos é um filme para o apocalipse. É um clássico. Um clássico que, com uma surpresa no final, um plot twist, né, cara? Você só descobre que é um filme para o apocalíptico no final, né, cara? Exatamente, é. Quando quem não viu, se fudeu, né? Ah, cara, pelo amor de Deus. Cara, o filme é de 68, cara. O original. Se o cara não viu até hoje, cara. Foda-se. Charlton Heston cai no planeta, né, viaja via lança da luz e tal, cai no planeta, acha que tem um monte de macaco. Assim. Acha não, tem um monte de macaco. Tem um monte de macaco. Eu tô imaginando aquilo tudo. Macacos sim. Não, por favor, símios. Símios, que escravizam a humanidade, ele é o único humano que fala, etc. No final ele foge para a Zona Proibida e ele vê uma Estátua da Liberdade enterrada na praia e ele descobre que eles estão... Deus! O que fizemos? Seus maníacos! E ele estava melhor na que terra. Isso, só o Robert falando isso, né? É. Agora o legal é que ele foge, mas não foge sozinho, leva uma gostosa com ele. Ele leva gostosa, mudinha. É verdade. Que é o ideal, né, cara? É claro. Lógico, né? O cara vai fugir sozinho? Termina com esse choque. Ele na praia descobrindo que ele tava na Terra num futuro muitíssimo distante. Que na verdade ele não viajou vários quilômetros. Ele viajou muito tempo. Exatamente. Acabou, saiu do lugar. Acabou, né? Voltando pro mesmo lugar. E aí depois tem as galhofas das continuações, né? São 5 filmes, eu acho, Planeta dos Macacos, né? Isso. De volta ao Planeta dos Macacos, que é de 70. Aham. Uhum. Fuga do Planeta dos Macacos, de 71. Esse aqui é que os dois macacos. Os dois voltam, né? O... A Zira e o... E o Caras. Caras. Eles voltam sem explicação, né? Eles pegam a nave dele e simplesmente voltam no tempo. Depois do Planeta dos Macacos, saiu um por ano. Caraca, foi em 70, a Volta dos Planetas dos Macacos, Fuga do Planeta dos Macacos 71, A Conquista do Planeta dos Macacos 72, A Batalha do Planeta dos Macacos 73 e Os Trapalhões no Planalto dos Macacos. É sensacional, o melhor dele. Outro que é um futuro após o Holocausto Nuclear é o Exterminador do Futuro, né? Que aí não é, porque a gente nunca viu o futuro realmente. É verdade, a gente só vê pequenos flashes, né? A gente sabe o que vai acontecer. O quarto filme poderia ser nesse futuro, né? Mas é isso aí, não é? É isso que eles vão fazer. É? Parece que é. É o John Connor. E se eu fosse roteirista, eu seria esperto e aproveitaria e colocava a missão deles mandarem o primeiro, né, o amigo do John Connor pro passado. Eles podiam nesse filme, né, explicar qual é a real importância do John Connor. Cara, pois é, qual é a real importância? A gente sempre olha, ele é o grande líder da humanidade, mas você só vê a humanidade apanhando, né, no futuro. A gente vê lá ele olhando de binóculo, cicatriz na cara, e a humanidade tomando pau, né, se ferrando. É o de sempre, cara. O cara fala, contou a história, a frase se espalhou. Todo mundo sabe que ele é o fodão, mas ninguém sabe por quê. É só o de sempre, cara. É o de sempre. Pois é. Tem uma pérola aqui do Exterminador do Futuro 1. Quem ia ser o protagonista do filme? Ia ser o O.J. Simpson. Que isso? É sério? É verdade. Aí chegou na hora e falou assim, ó, cara, ninguém vai te levar a sério como exterminador, então você vê como é que é o destino, né? Hoje em dia ele é conhecido por ser um exterminador. Ah, ele... Que beleza. O cara deu uma volta a fazer uma piada. Preparou o terreno todo, aí veio e atacou. Parabéns, cara. Ô, Azaghal, o que você fez no dia 29 de agosto de 97? Porque foi o dia que... Foi o dia. Que o Skynet foi posto em utilização. Era o dia profético do Exterminador. Não, eu lembro que eu vi uma matéria no Jornal Nacional sobre isso. Eu e o Mazola fomos pra praia, ficamos tomando cerveja esperando a bomba cair. Aí deu 11 horas da noite e a gente desistiu, mas já tava embriagado e continuamos bebendo. Eu fui numa pracinha, agarrei na grade e fiquei esperando ver, acho que ele... Mas rolou uma parada dessa de fim de mundo em 99, cara. Mas eu lembro que eu fiquei bolado, porque eu tava passando ali pela Baía de Guanabara de ônibus indo pro trabalho, cara. Aí só vi aquele nevoeiro, cara, aquela neblina. Eu falei, ih, fudeu, é agora. Foi 31 de dezembro, não foi? De 99? Não, e foi não. E mil passarás, a 2000 não chegarás. Você sabe que essa conta toda do milênio tá errada, né? Duas vezes. É, não, tá errado. Primeiro que o milênio começa em 2001, né? Não em 2000. Todo mundo falou a festa do milênio, não sei o que, era, não era. Segundo, teoricamente, se você quiser contar a partir do nascimento de Jesus Cristo, né? Os caras já recalcularam e a data tá errada. Ele não nasceu no ano 1, ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Menos 4. É, exatamente. Então, o ano 2000 foi em 2004 agora. Na verdade, a partir, quer dizer, o ano 2000 foi no ano 2000, mas o 2000 anos... Só morreriam os cristãos também, né? É, pois é. Esse negócio de mil chegará, 2000 não passará. 2000, como é que é? É, alguma coisa assim. É isso mesmo. De mil passará, 2000 não chegará. Em lugar nenhum da Bíblia. Então tem, pode procurar à vontade. Eu já li a Bíblia toda, de cima a baixo, como se fosse um catálogo. É. Não, você leu a Bíblia atual, não é? Não, eu li em hebreu. Você sabe que Constantino... Constantino fez um concílio pra limar pelo menos uns 15 livros da Bíblia? É claro. Bom, cara, peraí. Esse jeito que a gente tá muito louco, peraí. Antes do Exterminador do Futuro, The Road Warrior, né? Mais conhecido como Mad Max. Não, mas calma, a gente tá falando dos poucos filmes que mostram um puto depois de um holocausto nuclear. E o que é o Mad Max? O Mad Max não é um holocausto nuclear. Claro que é. Ah, não. Bebeu? Claro que é, cara. Holocausto nuclear, sim. É sim. Nuclear? É sim, cara. Holocausto nuclear, sim. Eu nunca entendi como é que depois do holocausto nuclear continua tendo moto, estrada e o cacete. Mas é o holocausto nuclear, sim. É sim. Pode ver o filme. O filme começa o iniciozinho. É, pois é, holocausto nuclear, que merda, caíram as bombas. Aí no 2 o negócio já pegou monstramente, o nego já ficou careca, não tem mais dente, mó cagada. Mas no 1 as bombas acabou de estragar o filme. Por quê? Acabou. Por quê? Não presta mais. Por quê? Por que, cara? Como assim é um holocausto nuclear, cara? É sim, cara, no filme, no filme 3 eles vão pra Cisne, tá tudo devastado lá, o holocausto nuclear. Tá... Ai, que filme de merda, cara. Brava, Mad Max. O que tu achava que era um colapso econômico? Deixa eu te falar, a Zagal tem que parar de gravar o Nerdcast, cara, que cada programa, ele tem uma informação que acaba com a vida dele, cara. Olha só, como assim depois de um holocausto nuclear, você ainda tem polícia? É, cara, os caras estavam tentando se segurar, cara. Segurar o quê, cara? O que sobrou da civilização? Porra, só isso, né? Eu sempre achei que o mundo tivesse bem decadente no Mad Max 1 e do 1 pro 2 tivesse acontecido alguma merda, que eu não faço ideia do que seja, sabe? Holocausto. Mas eu acho que a ideia foi essa, porque o primeiro você ainda tinha uma sociedade. Exato. No segundo é que é caos total. Cara, tem que ver que o primeiro filme custou $400,000 só. Aquela van que é destruída no começo do filme era do diretor. É sério, até 98 o Mad Max era um filme que tinha dado o maior retorno, custo retorno da história, gerou 100 milhões de bilheteria, custou $400,000, tá, muito bom. E a voz do Mel Gibson foi dublada. Tô brincando. Nos Estados Unidos ninguém entendia o que ele falava. Ele era pior que o Crocodilo Dundee, caraca. Mas então, cara, no primeiro filme tem o Knight Rider e no último tem a titia, cara. Ah, titia. Master Blaster. Cara, assim, o que aconteceu no mundo nesse período, cara? Aconteceu algo muito horrível. Chuva radioativa, cara. O negócio foi a negra. Black Rain. Não, mas careca, ó, os três filmes têm o seu valor, óbvio que é decrescente. Ah, não, claro que tem, cara. O terceiro é o piorzinho, mas mesmo assim é divertido. Não. O terceiro... Mesmo assim é maneiro, cara. É legal. We don't need another hero, rapaz. Não, então. O terceiro é meio... Bota um boneco de Pernambuco na cabeça do cara e bota ele pra ser no deserto, cara. Mercholita, sei lá que porra é aquela. É, cara, violou e enfrenta a roda. Eu nunca esqueci disso. Denton 2 e sai 1, meu amigo. Isso aí é maneiro. Dois homens entram, uma mensagem. Exatamente. Tem a Cúpula do Trovão, tem aquela cidade Bartertown lá com o cocô de porco. Tem a tribo do Capitão Walker, que é muito louca também, cara. Aquela tribo que achava que ele era o piloto, cara. Que eram filhos da galera que caiu de avião no deserto. Muito maneiro, cara. Pode crer. Eu gosto do primeiro e do segundo. O terceiro eu acho que é isso, terceiro. Mas o terceiro depois ele vira o 2, né? Que ele faz aquele mesmo esquema daquela perseguição em linha reta, né? Com um monte de carros. Esse aqui é o Mad Max, cara. O 2 vale por esse final maluco, cara. No 2 tem uns caras de moicano gigante. Exato. Tem o cara com a máscara do Jason. Como é que era o nome? Se eu pudesse escolher um mundo pós-apocalíptico que eu fosse viver, eu escolheria o mundo Mad Max 2. Você não é muito chegado a banho, não, né, cara? Cara, eu gosto da zona, do tumulto, não é? Não, mas o 2 é muito bom. Eu acho o 2 melhor que o 1. A Zagal não acha, não. Mas eu acho o 2 melhor que o 1. Porque é mais sinistro o clima, menos sociedade, né? Ó, cara, o 1 é muito sinistro quando ele sabe que a mulher dele e vê a mulher atropelada, que aquela câmera na cara dele, ele, Mel Gibson tentando representar aquilo ali. É, o segundo é mais sinistro, cara. Os carros, né, pô? O carro no 1 é carro mesmo, né? No 2 não pode se chamar de carro. É, também. Né? Pô, eu adorava aquele carro dele, cara. Quando destrói, eu fiquei putaço, destruído. Pô, o 2 tem aquele bumerangue, cara, de lâmina. É, o molequinho. Do Menino Fera, né? O Menino Fera ficou normal, porque ele que é o narrador da história. É, não é? Aprendeu a falar. Ele... Pô, se até o Mel Gibson aprendeu a falar, pô. Eu reparei isso depois de ver o filme muitas vezes, que aí depois no final ele se referia a ele, né? E a galera nunca mais viu o Mad Max, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Ele é egoísta do cacete, mas ele sempre acaba ajudando alguém e se fode, sabe? É muito maneiro, cara. Será que é um clichê? É um clichê do Mad Max, é muito bom. Ah, olha só, e no Mad Max 2 ainda tem um plot twist no final, rapaz. Que você descobre que o caminhão tava cheio de areia, não tem como... Ah, é, isso não é muito bom, cara. Você vê que ele sempre se foda, cara. E sabe que o Mel Gibson, como é que ele conseguiu o papel? Ele chegou todo quebrado. É, isso aí, ele brigou no bar um dia anterior. Os produtores falaram, não, tem que ser um cara motherfucker. Tem que olhar pro cara e falar assim, esse cara é filho da p***. Aí o Mel Gibson tava com um corte no meio da cara. Aí chegou lá e falou, porra, tu, cara. Esse tipo de filme, cara, não se faz mais. Ah, não dá, cara. A violência era absurda. Cara, porra. A cena final do cara sendo esmagado pelo caminhão. O cara vai de frente. Cara, aquilo é uma maneira de morrer, diz aí. Tu pega o teu carro e joga contra o caminhão, cara. Ai, ai. Não é? Eu não sei se eu vou botar. Olha a cena dos olhos esbugalhando, estilo Franco Robô. X Cherry 2000, um filme que eu não lembro nada. Tenho. Qual é desse filme? É sensacional. Eu vi na sessão da tarde. Que filme é esse? Então, cara, é um filme que um cara tem uma esposa, eu acho que é esse, né? É, que isso aí é mesmo. Um androide. Uma esposa é mais ou menos uma boneca inflável. É. Só que ela é perfeita, cara. A mulher cozinha, faz tudo. Só que ele tem um problema na cozinha lá, cai água na mulher, né? E ela entra em curto. E ele quer substituí-la. Não, peraí. Ele sabia que era um androide, então? Sabia. Sabe, Ela era uma Cherry 2000, que é um modelo de androide, que é a esposa perfeita. Loira, nunca fica velha, cozinha, faz sexo a... E aí? Aí que, como o Guga falou, caiu água nela e estragou. E aí ele tem que procurar uma peça de reposição, porque a Cherry 2000 saiu de linha. Que porra de filme pós-apocalíptico é esse, cara? Então, aí ele tem que ir pra puta que pariu, no meio do deserto. Ah, vocês estão de sacanagem. Pós-apocalíptico, pra procurar peça de reposição. Vamos botar a seriedade aqui. Eu vi seriedade pra mim. Fuga de Nova York. Não, aí não. Não pode ser possível que Fuga de Nova York tenha sido holocausto nuclear, cara. Como não? Não é? Não, cara, chega disso. Foi um terremoto, cara, um terremoto. Pô, caraca, a gente não tá falando de holocausto nuclear, a gente tá falando de filmes pós-apocalípticos. Tem, mas a gente dividiu entre holocausto e não holocausto. Ah, cara, a gente já falou de holocausto nuclear agora. Mas dane-se, vamos falar dos filmes, cara. Mas vamos falar só de Matrix e acabou o holocausto nuclear. Matrix não é holocausto nuclear, seu maluco. Ah, não, esse é. Não. Não é. Olha, mó educado, cortar seu telefone. Por quê? As máquinas criaram uma indústria de fazer vapor. Não, não é holocausto nuclear. Não, o Mó Matrix, educado, cara, não é isso. Telefone. Os caras jogaram umas paradas no céu pra escurecer o céu, cacete. Chama bombas nucleares. Não se chama bombas nucleares. Você não é louco, cara. Você tá muito doido, cara. Cara, aquilo... Você não faz merda. De falar, cara. Aquilo... Não eram ogivas nucleares. Aquilo é qualquer coisa do futuro pra fazer o céu ficar preto, não é ogiva nuclear. Qualquer coisa do futuro que faz o céu ficar preto é um ataque em massa nuclear. Não é um ataque em massa nuclear, cara. Espera aí, eles bombardearam o que no céu? Cara, o mundo tá no inverno nuclear, pelo amor não de Deus. Não é inverno nuclear, seu maluco. David, você viu Animatrix? Não viu. Tá discutindo. Não viu nada. Viu? Vi. Pô, ali mostra que não é um ataque nuclear. São umas merdas de umas bombas que o nego solta, que o troço não cai no chão, não tem explosão nem nada. Parece que exala uma fumaça que cobre a atmosfera. Não é ataque nuclear. É pra não ter energia, do sol. Do ataque nuclear, cara. Não é que ataque nuclear, cacete. Foram os humanos que fizeram isso. Foram os humanos que fizeram pros robôs não terem energia do sol. Pra se alimentarem da energia do sol. Meu Deus do céu. Aquela porque os humanos esqueceram que eles também precisam do sol, é isso. Mas a história é essa, cacete! É, a história é uma merda, cara. A história real do Matrix é um holocausto nuclear. Não! Pode parar! Tem duas histórias do Matrix, a do Azaghal e a do... a dos filmes. Uma ele bolou na cabeça dele, insana. Tá tomando muito xarope, cara. Ai, meu Deus. É realidade, o cara olha e fala, a realidade seria melhor se fosse assim. Ele vive daquele jeito. Exatamente. Tinha um filme de futuro depois de um holocausto nuclear, que era três caras, e eles tinham um carro, furgão, que tinha três rodas. Era um conjunto de três rodas em cada roda. E, né? Isso era uma série, né, que tinha aquele jetpack. Não? Não, não. Aí você está tentando me derrubar. Mas porra, sério. Isso é um filme. Não, cara. Os caras estão nesse... Ah, não. A série chama Ark 2. Isso. O cara, ourinho do Bidis, tinha uma mochila e um jetpack daqueles da NASA. Não é esse? E o macaco. Não é esse. Não. De outra coisa. Ah, tá. Caralho, não tem. Tá falando de Mercenários da Galáxia, que tem o Caimã da Zona Landa. O Mercenários é ótimo. Será que o cowboy tá no espaço porque teve algum holocausto nuclear? Pariu. Mas e aí, o que mais? Conta do filme aí que você tá falando. Eu não lembro de quase nada, cara. Eu lembro que tinha umas baratas gigantes no final. Foi aí que eu aprendi que as baratas são a única criatura que sobrevive a um holocausto nuclear. Antes da gente sair de holocausto nuclear, tem mais uma. Vê se vocês viram esse filme, eu só lembro disso. Os caras estavam numa estação espacial, de repente eles olham pra baixo e começa a guerra nuclear. E aí a Terra se explode toda com bomba nuclear. Aí os caras voltam pra Terra e tá um... Peraí. Os caras estão no espaço, seguros. É. Aí, cagada nuclear, eles falam, porra, tá aí, agora é uma boa hora pra voltar. É isso. O que ele acha que ele vai fazer? Vai plantar alguma cenoura na horta espacial dele? Já era, esquece aí. Se fosse o Mário Gomes, plantava. Isso, piada interna. É bem interna essa piada. Interna do Mário Gomes. Que porra é essa, cara, de Mário Gomes? Eu tô, mano. Não conhece as peças do Mário Gomes, cara. Tinha uma série chamada Jericho. É, rolou esse ano agora, 2006-2007. Que tinha grande potencial, uma série que começa com o holocausto nuclear nos Estados Unidos. Bombas de hidrogênio explodem pelos Estados Unidos inteiro. E a galera tá lá, em São Lourenço, sabe? São Lourenço, Estados Unidos. E aí os caras tentam sobreviver lá, sem comunicação, sem nada. Tinha grande potencial, cagaram a série, foi cancelada. Waterworld, eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que se divertiu vendo esse filme. Certamente. Eu achei divertido porque eu gostava desse clima Mad Max e tal, na água, achei maneiro. Você achou maneiro o Waterworld? Cara, eu gosto, eu acho simpático, eu não acho uma merda foda. O cara tem guerra. Eu tenho consciência de que o filme é ruim, você tá entendendo? Ah, bom. Mas eu me divirto vendo. Com qualquer porra, né? Não. Qualquer merda. Desastre avião. É, o Jovem Nerd tá indignado, como ele sempre fica, mas a verdade é nua e crua e é essa. O Jovem Nerd gosta de tudo. Mentira. Ele tá gostando. Mentira, cara. Olha só. O cara que me fala com a cara mais limpa do mundo que gostou de Waterworld, cara. Não tô falando, cara. Tá de sacanagem. Você não tem... Cara, nem o diretor gostou, cara. O diretor abandonou o set de filmagem 2 semanas antes de acabar. Cara, desse jeito não dá. Foi embora. Quem assumiu foi o Kevin Costner. Mas eu era moleque, eu gostei na época, cara. Eu gostei porque tinha nudez. Fala a verdade. Tinha aquela mulher de cabeça pequena que ficou pelada, tu ficou maluco lá no áudio. Não, eu gostei quando ele mergulhou. Aquela aí tava mulher lá... de cabeça pequena era do Instinto Selvagem, que o Michael Douglas vai na carta. Isso. É, achei maneiro, o cara mergulhou, aí tava lá a cidade submersa. Achei legal isso. E os vilões jogando cigarro infinito então... no meio do mar. É. E de onde é que eles tiravam a gasolina? O que eu tô falando? É galhofa, rapaz, é galhofa, mas eu gostei na época, eu achei maneiro. O cara falava Porto Grego. Porto Greek, cara. Não seria óbvio final... você ir em direção à cordilheira do Himalaia, procurar terra? Porque ninguém nunca pensou nisso, porque cara. Porque ninguém tinha mapa mais de terra nenhuma, cara. Porra, só tinha aquela areinha, né, que o cara guardava. O cara vendia areinha lá. Cara, porra. Só isso que os caras tinham, não tinham nada, cara. O cara achou uma ampulheta, tirou areia e falou assim: eu sei onde tem terra. Ai, 175 milhões de dólares pra fazer aquilo ali. Pô, cara, mas você sabe que o custo foi por causa do equipamento da água, entendeu? Esse que foi o negócio. Pois é, que teve uma tempestade e afundou uma base. Não, o cara levou 60 toneladas de equipamento pra água, cara. Não tem como. Agora, esse filme é sobre o holocausto. O holocausto da carreira do Kevin Costner. É isso aí, cara. É verdade. Ele comeu lá uma dançarina havaiana de Ula Ula, a esposa largou ele ficou mal pra caceta, perdeu o respeito com o público, ele se ferrou depois desse filme. O Kevin Costner acabou aí nesse filme, realmente. O cara... Não, imagina, depois ele fez um filmão, cara, 2 anos depois ele fez o Mensageiro. Pois é. The Postman. Aí ele entrou na loucura, né, de querer acertar no futuro apocalíptico, né, ele falou, não, tem que fazer um filme bom. Tem que ver, a vida dele tava uma loucura, né, pós-apocalíptico. E aí... Esse do carteiro eu me recusei. Falei, não vou ver. Eu não vi também. Não perdeu nada. Eu não vi. Não tem necessidade. Não vi também, não vi. Não preciso. Não. Alguém aqui viu esta merda? Eu vi, mas eu não me lembro, cara, de tão merda que eu não me lembro. Dados comerciais. O orçamento do mensageiro, do Postman, foi de 80 milhões. Bem razoável se comparando com o Waterworld, né? É, a bilheteria nos Estados Unidos arrecadou 17. Beleza. Boa. Excelente. Excelente. Grande filme. A Reconquista. Que filme é esse? Eu não lembro. Cara, esse é um dos piores filmes do mundo, da história. Esse, esse filme fez o Ed Wood dar um pulo, cara. Esse filme é muito Ed Wood, é bom esse filme, não, né? Esse filme é daquele maluco lá da Cientologia. Não, é do John Travolta, aquele alienígena, o Force Whitaker. Cara, vocês vão ao cinema. Não vi no cinema, você tá louco. É o primeiro filme daquele autor que inventou a religião, cientologia, que é Você tá de sacanagem. É o Ron Hubbard. É, esse cara aí. Esse é o cara que inventou a cientologia? Puta merda, olha aí a base. O nome do livro é Battlefield Earth. Isso. É, isso aí. Livro é maneiro, dizem, eu nunca li. Mas tem, pô, tem quase 1000 páginas a parada. Ah, cara, e daí? Senhor dos Anéis tem mais que isso. Cara, quando você pega um mendigo pós-apocalíptico e bota ele pra pilotar um Harrier contra alienígenas, cara, você sabe que isso não vai dar certo, cara. Não tem como. Tá tudo errado. Tá errado, né, cara? Não tem como. Quer dizer, você fica 3, 4 anos na marinha pra aprender a pilotar aquela porra, e o outro maluco, 15 minutos, e qualquer topeira aprende, né? Ai, cara, é muito ruim. Não, o filme foi muito ruim, muito mal feito, muito mal construído, horrível. Horrível. Tem um filme do Kurt Russell que eu vi há pouco tempo, que ele era um soldado pós-apocalíptico. É, o soldado do futuro, não é isso? Não, é horrível. Kurt Russell tinha que ter parado no Aventureiro do Bairro Proibido. Esse filme aí que tu tá falando do Kurt Russell, ele sabia que ele se passa no mesmo universo do Blade Runner? Ele foi escrito pelo mesmo cara e ele passa num planeta lixão, um negócio assim. Tem uma hora que você olha e tem um carro de polícia do Blade Runner jogado no lixão. Eles fizeram uma homenagem, entre aspas. Mas não tem nada a ver, é horrível demais o filme. O problema desse filme também, que é o mesmo problema do Waterworld, é que é o seguinte, você faz uma sociedade caótica no futuro pós-apocalíptico, você tem que ter violência insana, cara. Se você não tiver violência insana, o filme fica uma merda. Não, não tem jeito. O Trato do Futuro é esse que vocês estão falando, que tem um planeta lixão, que tem um porta-aviões também. É, tem um asiático lá que é o inimigo dele. Ah, é. Esse filme é uma merda. Agora. Eles são substituídos por humanos, mas meio, sei lá, geneticamente modificados. São replicantes, cara. Replicantes, né? É do universo do Blade Runner. Mas os replicantes são humanos geneticamente... Não, os replicantes são construções biológicas, eles não são robôs. Eles são construídos, mas eles são biológicos. Pô, cara, era pra ser um filme foda, cara. Podia ser um filme alucinante. Mas, cara, era pro filme ser maneiríssimo. Só que ele não foi legal porque não teve, né, essa violência e tal. Quiseram fazer aquele filminho com um finalzinho feliz, aquela coisa toda. Aí ficou horrível, Kurt Russell, né, cara? Kurt Russell, você não vai ter um filme com violência insana, né, cara? Ai, meu Deus. É, verdade. Olha, a gente esqueceu de um... Um pós-apocalíptico de futuro, meu Deus, Holocausto Nuclear, Fred vai lembrar bem? Qual? Akira. Akira. Oh, é verdade. Akira é demais, cara. Akira? Akira tem pós-apocalíptico? É. Akira não, é apocalíptico não. É, Holocausto Nuclear, maluco. Já vem, né? A primeira... O que ele contar, ele cospe que é Holocausto Nuclear. Cara, a primeira cena do Akira é a bomba nuclear, cara. Akira. Não, puta que pariu, eu vou desligar. O quê? Você é uma... Você não merece respirar o mesmo ar. Sua anta. Como assim, cara? Aquilo não é uma bomba nuclear. É o quê? Nerd de merda. O Akira explodindo. É o Akira explodindo, pô. É o Peter Petrelli explodindo? É, aquilo é o Akira. É o número 28. Ali é quando ele perde o controle, os militares não conseguem mais dopar ele. Ele olha pro lado, olha pro outro e fala, ah, cansei dessa porra. Bum. Então, ele abriu explode. Um buraco de 3 km no meio de Tóquio. É ele. É a 3 quilômetros, amigo. Para. O buraco de todo meio de Tóquio não é um holocausto nuclear. Tá bom. Ah, eu não lembrava. Pra mim aquilo era uma bomba atômica. Não interessa. Não pode se chamar de terra. Você joga fora essa bateria. Não. Isso aí é anime, rapaz. Anime tem um... Né? Tem uma... Falou. Você peça desculpa às pessoas que estão nos ouvindo. rasgaram o saco. Eu não vi em nenhum momento, não lembro do cara falando. Você lembra aquela bomba no início do filme? Era o Akira. Aquilo não é. Sabe o que é engraçado? O cara tá aí tentando se defender. Tirou o maior sarro de mim agora no Matrix, mas meu amigo, a língua é o chicote do corpo, cara. Não é a volta rapidinho, rapaz. Toma aí, sapichão. Tá bom, tá bom, então. Fuga de Nova York. Terremoto, né? Terremoto. Ok, Nova York virou uma ilha-prisão, um negócio assim, não foi? Exato. É todo filme americano que tem qualquer hecatombe, qualquer merda, qualquer coisa, Nova York tem que acabar. Eu não sei por que essa raiva contra Nova York. Nova York é a Roma do mundo moderno, cara. Kurt Russell era Snake Plissken, né? Isso. Sabe quem seria Snake Plissken? Quem? Antes de decidirem ser o Kurt Russell? Uh-huh. Tommy Lee Jones. Nossa. Meu Deus do céu. Ia ser um espetáculo. Um herói caolho, excelente. Muito sem noção de profundidade nenhuma. Mas o que é seguido por Fuga de Los Angeles. Que é, esse filme é excelente pelo final. É, né? Pois é. Final. O filme se é estalhofado. Ainda mais aquela hora que ele surfa, que é péssimo. Mas o final, que ele desliga o mundo, é excelente. É, muito bom. Muito bom. Ele manda um EMP no mundo inteiro e volta pra Idade Média, todo mundo. O Fuga de Nova York se passa em 1997, né? Exato. Nossa. Muito bom. 97 é um número, é um ano cabalístico, né, cara? É verdade. Cyborg, nosso querido Van Damme, o dragão do futuro. Van Damme. Sim. É, qualquer desculpa pro Van Damme. Tem que falar desse filme? Não, cara. Van Damme no futuro apocalipse fazendo espacate, né, cara? Não podia deixar passar, né? É claro. Silent Green. Ah, Silent Green é o filme mais antigo, né, cara? Que é um filme clássico, né? As pessoas comiam um biscoito que o governo dava. Biscoito verde. No final, o cara descobre que o Silent Green era feito de pessoas. Era os mais velhos. Silent Green is made of people! É só isso, cara. É o plot twist do filme. É Reino de Fogo. Isso, esse filme é espetacular. É, não, calma. É um filme que tinha um... Calma, não. Esse filme, ele só tem um problema. Ele precisava de mais duas cenas de ação caprichadas como a primeira. Então, é um filme com grande potencial, mas que, sabe, foi, não foi muito bem aproveitado. Não, não é uma merda. Não é merda não, cara. Você tem um anão no filme, cara. Pula na boca do dragão, cara. Aquele filme é muito bom. Van Zamm. Van Zamm. É o filme que o mundo foi destruído por dragões, né? Era moderno, os dragões... Isso é uma maneira criativa de se destruir o mundo, né? Exatamente. Os dragões comiam as cinzas, por isso que eles tinham que queimar tudo. Exatamente. Como é que é? Os dragões... Eu acho que não é isso, O cara fala isso no filme, cara. Não, tá botando minha credibilidade em dúvida, eu tô entendendo. Os dragões, eles tinham que... Aguardemos os e-mails. Cara, o dragão queimava você porque ele comia as suas cinzas. É. É isso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou fazer um esforço. Quando eles comiam uns aos outros porque não tinha mais comida. Porque tem queimar, era o quê? Putaria. Cara, mas eu lembro que o cara fala isso no filme. Pronto, vamos esperar um e-mail pra confirmar isso. Mandem e-mails, derrubem o Jovem Nerd. Mas esse filme, esse filme é bacana. Esse filme é muito bom, cara. É muito maneiro. Tem uma cena que eles estão de paraquedas, cara. Não, é a primeira cena. Né? Essa cena, cara, deixa você maluco que você fala, o filme vai ser foda pra caralho. Tá que pariu, sabe? Exatamente. E aí o filme não é foda pra caralho. Só... É só maneiro. Você sabe o que faltou no Reino de Fogo? Faltou ele dar um tiro de canhão num dragão matar assim, cara. Eu também acho. Entendeu? Porque chega um monte de tanque de guerra, você acha, puta, essa foto. Que nem no Piratas do Caribe. Chega um milhão de navios e você, caralho, agora tá pronto. Não fizemos nada, entendeu? Não, não usam. Então isso cria uma expectativa e um corta-gozo. É horrível. Um quê? Corta o quê? Corta-gozo. Corta-gozo. Você nunca ouviu essa expressão? Corta-gozo? Não, graças a Deus. Sabe quando eu perdi a seriedade pelo filme? Uhum. A cena que tem um comboio, que o dragão dá três passagens, uhum, queimando o comboio todo. Exato. Aí foi parece caído. Que sobram duas ou três pessoas. Sobra só o Van Zamm e a mulher. Isso. Só que quando o nego se baixa o caminhão, e o dragão passou queimando, uhum, o asfalto tá derretido. Mas eles que estavam debaixo do caminhão, estão inteiros. Em volta o asfalto derreteu. Mas 500 graus. Mas o asfalto... Debaixo, só suou. Não, mas olha só, o cara não tava embaixo do tanque, tem... cara. Não tava debaixo do tanque não, querido. E mesmo que eu tivesse debaixo do tanque naquela temperatura, ele tinha assado. É que nem no Independence Day, que o cachorro pula, entra num buraquinho e aí não explode. É. Exato. Sensacional. O fogo continua reto. O fogo não sabe dobrar a esquina, cara. Exatamente. O fogo só dobra a esquina com a água assim que ele encontra uma resistência final. Não. O fogo se expande. Não. Se você abrir a porta, a água entra, cara. É lógico. Só se embaixo estiver fechado, cara. Não, cara. Porque tem água, tem pressão pra... Ai, caraca. Puta que pariu, cara. Eu não tô ouvindo isso, cara. O cara teve aula com o Emílio, sacou? Um cara gênio de física. A água corre reta assim como o fogo. Tá bom, próximo filme. Vamos. Se vale desenho, tem um que era irado, que chamava Zone Riders. Muito bem, irado. As motos de uma roda. Isso, moto de uma roda. Puta, é verdade, moto de uma roda. E tinha o Overlord, que era um zumbizão, transformava todo mundo em zumbi. Isso, exato. Que era a Spiral Zone, que era aquela zona espiral. Caraca, tá bem de memória, hein? Parabéns, né? Esse desenho era muito maneiro. Nessa linha de desenho animado tem Thundercats, né? Que não se passa na Terra. Diga-se de passar. Se você achar algum lugar que está escrito não. É na Terra. Existe uma, né, uma discussão se é na Terra ou não. De fato existe. Não. Se você falar de uma teoria, eu vou falar que o Mestre dos Magos também é um Vingador. Não, mas vale notar a discussão. Aqui é o terceiro mundo, pra começar. Terceiro mundo pode ser o terceiro. Terceiro mundo é o Brasil, cara. Não, cara, o terceiro planeta do sistema solar, cara. Não, um sistema solar. Eu sei, mas de qualquer forma, a coincidência. Nosso sistema solar. Pode. Em que outro lugar do universo tem pirâmides com múmias que viram Mun-Ra dentro? Você já... vai falar que na Terra tem pirâmides com múmias que viram Mun-Ra, é isso? Cara, no nosso colégio tinha uma múmia que virava Mun-Ra, cara. Não, mas... Coitado das pessoas, olha só, né, meu amigo? Mas eles nunca encontram nenhuma ruína de cidade nem nada, né? Tudo mato e... Não tem humano, cara. Não tem humano. Claro que pirâmide, tem! Cacete. Como assim? Claro. Ruína? Tem uma pirâmide. Tem humano, sim. Tem humano. Aquela mulher que tinha arco e flecha, que vivia com os berries lá, aquela era humana. O que mais? Tinha mais humano? Devia ter. Ah, peraí. Pode ser, porque tinha o Rei Arthur, cara. Olha só! Aí, Excalibur. Mas a... Tinha Excalibur, tudo bem, cara. Mas a... Tudo bem, dessa vez você tá certo. Não. Não tinha o Rei Arthur, mas tinha Excalibur. Mas então, era Terra pós-apocalíptica, depois, do futuro, é isso? Não força. O Thundercats é uma merda, gato gigante. Você tá falando... Cara, vira essa boca pra lá e fala que Thundercats é uma merda. Pô, desenho de uma geração. Vê hoje, Thundercats é maneiríssimo. É bom. Não. Tenta ver 5 episódios de Thundercats hoje. É bom, cara. É bom. O Tântaro Bárbaro também era pós-apocalíptico. É verdade. Ariel, Upla, vamos. É verdade. Ariel, Upla, vamos, cara. Eu adorava esse desenho. E Dias de um Futuro Esquecido? É pós-apocalíptico? É pós-apocalíptico. É um pós-apocalíptico de primeira. Não, de primeira mesmo, eu acho que era de apocalipse. Era do apocalipse foi a última coisa boa que fizeram com os X-Men. Foi sensacional. Porque eles conseguiram fazer, tipo, o universo como todo mundo gostaria que fosse, né? O Wolverine com a Jean Grey. O Ciclope e o Escrotão. Não, o Ciclope não é Escrotão. O Ciclope continua franga, como sempre. Não, mas ele trabalhava pro apocalipse. Não interessa, continua um pau mandado. Tem um outro filme também que não dá pra saber se é pós-apocalíptico ou não. Caralho, não assim. Planeta, que é o Stargate, que também tem múmias que viram coisas esquisitas. Lembra daquela nave zona que pousa na pirâmide, aí tem aquela múmia afetada, que na verdade vira um negócio de luz e explode com Kurt Russell. Não lembro, isso é uma merda. Sim, claro que eu lembro. Pô, filme é maneiro, cara. Ele não vai pro passado? Não, é pra outro planeta. Não. Outro planeta. Ah, é outro planeta. Não tem apocalipse lá, não, rapaz. Não, tem apocalipse, sim. Não tem. Eu não quero mais falar disso, vamos mudar de assunto. Pronto. Uma dúvida séria aqui sobre o Stargate. Ai, meu Deus. Será que a terra dos Thundercats não era uma das terras onde tinha o Stargate? Ah, caraca! Muito boa a teoria. Não é? Muito boa. Tinha pirâmide, tinha uma múmia africana. Muito bom. Parabéns, formulamos uma nova teoria. Tudo faz sentido. Tinha o Stargate e no Terceiro Mundo. Exatamente. Doze macacos. Excelente. Bom, muito bom. Solto, né? Brad Pitt. Foi no set, tirou a coleira e falou, vai! Cara, é primeiro que tem o Bruce Willis, né, cara? Começar. Solto também, cara. Falou, vai! E tem o Brad Pitt, cara, na sua melhor performance. Ele tá fantástico. Exatamente. Aquele bloquete lá, cara. Uma terra devastada por um vírus, não é isso? Um vírus. E destrói a raça humana e deixa os animais soltos. Abre as jaulas do zoológico. Não, peraí. O vírus não deixa os animais soltos, é que ele só mata humanos. Aí, olha o ano profético aí. A data é 1997, não é que o vírus ataca? Não. É sim. Ah, é? 97 ele é liberado. Então, o mundo acaba pra lá de 2000. Não, tudo bem, mas em 97 ele é liberado. Ele tava querendo ir pra... É porque... O Bruce Willis volta de 2035, né? Mas já tá destruído, né? Em 2035. Já, não tem mais já. Ninguém. Agora, o mundo não foi destruído, né? Os humanos começaram a morrer com o vírus e tiveram que ir pro underground. E o mundo ficou lá, sim, abandonado, só com animais vivendo. Inclusive, soltos, no meu blog, eu botei essa semana, coincidentemente, o último post que tá lá, que é, por favor, vírus 12 macacos, que eu acho que é a única solução que tem no Brasil, né? Eu também acho. Pois é, então. Aí eles pegam o Bruce Willis de cobaia lá, de voluntário, entre aspas, pra primeiro, né, catar uma espécie de animais na superfície, aí você vê a superfície no início, depois pra voltar no tempo. E olha só, a missão dele não era impedir que o que acontecesse, porque os cientistas consideravam que já estava feito, era impossível impedir, uhum, né? O que eles queriam que o Bruce Willis fizesse era coletar animais, insetos, informações, né? Exatamente, que fossem animais pré-vírus pra que eles pudessem trabalhar numa cura, esse que era o objetivo dele. E eles achavam que tinham sido o exército dos 12 macacos que tinham soltado. Exatamente, o vírus. Que era o revolucionário lá, Brad Pitt, maluquinho. Tem uma parte do filme que você não sabe se o Bruce Willis é completamente, exatamente, maluco. Exatamente. Ele arranca o dente, brother. Viaja no tempo, ele, né, vai... cara? Ele arranca o dente com alicate. Ele vai pirando cada vez mais, né? Vai, porque ele... o cara perturbado já era, isso, né? Eu acho que essa parte só dá pra você saber se ele não é maluco mesmo ou não, quando ele encontra um mendigo na rua, que olha pra cara dele, mostra que não tem um dente na boca e fala, ah, eles também não vão conseguir me levar de volta. Essa parte é maneira. Eu lembro. Cara, não vão conseguir me levar de volta. Pô, então ele é maluco, mas não deve ser tão maluco, né? O então é maluco pra caralho. Não é isso. Não, exatamente. Você começa a pensar se aquilo tudo não é loucura da cabeça dele, mas não era. Não, e tem a história do menininho. Tá preso no buraco e tá operação de resgate do menininho. E, na verdade, ele tá dentro do celeiro. E o Bruce já sabia porque daquilo, ele era criança, né? E lembrava que ele ouviu essa história. E ele ficava ouvindo esse negócio e falava, ele tá no celeiro. Mentira. E a mulher, a psicóloga, achando que esse maluco do cara. Ela sofre de síndrome de Estocolmo, né? Ah, ela. Com certeza. O cara fala na cara dela, você tá com síndrome de Estocolmo. Porque aí ela já tava acreditando nele, né? Que o cara realmente acharam uma bala da Primeira Guerra na perna dele. É legal porque ele é mandado pra época errada, né? Exatamente, ele é mandado pra 96, um ano antes. Não, mas ele antes é mandado pra Primeira Guerra Mundial. Não, depois ele fica indo e voltando. Ele manda pra 96, ele fica internado, ele conhece o Brad Pitt internado lá. Ele é preso lá, cheio todo amarrado, só que ele some. E ele, né, fica achando, como ele é mandado antes, ele fica achando que foi ele que deu a ideia. É, porque, exatamente. Pro porque Brad ele Pitt. Ficava olhando, né, a humanidade, exatamente, tem que morrer, tem que se... Que nem a gente... Tem que vir um meteoro do tamanho de Júpiter. Aí o Brad Pitt, maluco do caralho, ficou aí. Acabar com a humanidade, acabar com a humanidade. E se você olhar ali atrás, cara, você pode ver o Hurley também. O final, cara, é fantástico, espetacular, que ele tá no aeroporto, né, e ele vê a própria morte quando era criança, né, ele garoto, né, tava naquele aeroporto, lembrava de alguma coisa maluca que tinha visto, ele fica sonhando, lembrando, né, do sonho que ele viu alguém tomando um tiro no aeroporto quando era moleque, e era ele mesmo, né, então é muito maneiro, esse final, cara, é excepcional. Agora vem cá, extermínio. é o filme pós-apocalíptico. Esses filmes de zumbis são é. Sim. Né? Esses filmes que os zumbis acabaram com o mundo, sim, com certeza. Resident Evil é pós-apocalíptico. Videogame não conta muito, né? Calma aí, tem que analisar. Por exemplo, o extermínio não acaba com o mundo, é só a Inglaterra. Uh-huh. Mas é. Então, não é, só o apocalipse. É, mas... O planeta inteiro padece. Não, pode ser uma área grande. É, Inglaterra não, mas... A discussão agora filosófica sobre o que é pós-apocalipse. Ali na Inglaterra foi eu, ali é pós-apocalipse, cara. Claro que não, cara, só a Inglaterra. Mas ali na Inglaterra aconteceu o apocalipse, quem tá lá tá fudido. É, sim, mas aí hoje em dia, então, as aves todas estão aí no apocalipse foda com essa gripe do frango, né, cara? As que não morrem na gripe são chacinadas, cara. Elas vão lembrar, never forget. Cara, never forget, cara. Eu lembrei de uma parada que a gente teve próximo de um apocalipse uns anos atrás, uns 15 anos atrás, na época da Ebola. O Ebola, cara, deu medo o Ebola. Foi irado, cara. Irado não, cara, para com isso. É, amigo, se a parada sair do Zaire, ia ser irado. Não, para com isso, cara. As pessoas morreram, cara. É o único jeito da gente resolver esse problema do ser humano, rapaz. É acabando com tudo. É isso aí, tem que começar de jeito, rapaz. Cara, não fica falando não que a gripe do frango tá aí. Snake Plissken, meu irmão. Tinha que matar todo mundo e só sobrar suíço. Para com isso. Suíços, cara. Os suíços tomariam conta do mundo, cara. Seria um lugar melhor. Ó, eu já pedi a Deus que ele termine com o mundo só depois que eu vir Indiana Jones 4. Depois que eu vir Indiana Jones 4, aí pode acabar, que eu não me incomodo. E você quer morrer com uma decepção horrível no seu coração, né, cara? Sua última vontade é botar toda a sua esperança e fé numa continuação, vendo o que vem acontecendo nas últimas continuações, né, cara? É. 2012 tá chegando, fiquem tranquilos. 2012, falando nisso, a gente vai viver, né, era pós-apocalíptica após 2012. Eu já escolhi um carro estilo Mad Max. Peraí, pô, por que 2012? Deixa eu botar aqui no PDA o que acontece em 2012. 2012. Acaba o calendário Azteca, não é? Uma das coisas. Uma das coisas. Não, 2012 é uma data aí que os místicos, todos falam dessa data. O calendário Maia acaba o ciclo em 2012. O nego fala, Nostradamus fala de 2012. Todo mundo fala de 2012. Não. Se você me mostrar Nostradamus escrevendo alguma coisa em 2012. Não é? Não tem... Mas você mostrar o Nostradamus acertando alguma coisa. Acerta, sim, cara. Eu só acerto o nosso adulto depois que já aconteceu, né? É porque você dá aquela distorcida e coloca o que quiser. Não, eu sei, mas a gente não tá falando sério aqui de 2012, né, pô? Olha só. Não, 2012 é negócio do calendário Maia. Não tem nada a ver com o Nostradamus. Não, mas tem tudo a ver com outras coisas proféticas, sim, cara. Até o Arquivo X fez a... Vazou ali no Instagram. Ah, bom, ah. Olha só, acaso. Não é isso, tá? É o roteirista faz uma pesquisa antes de falar. Ou não, né, cara? Ou não. Olha só, pra começar, eu não vou me enfiar na porra de um calendário de uma civilização que sumiu da pastora. De casa. Não vou. Se fosse tão boa assim, tava aí até hoje. Que isso? Segundo, no meu PDA vai até 2125. Eu não quero saber, tá escrito aqui, eu tenho reunião agendada, até que eu não dormi. Que coisa.